Beat louco, guerrilheiros. 2000 e nós. É nós, é nós. Olha elas. Menina, quando passa, com charme sua graça. Nessa malemolência, nos olhos a indecência. Que me paralisa, que me hipnotiza. Com seu gingado mostra toda a sua malícia. Vem cá e me ensina tudo que você sabe. Fala de sexo, amor, de suas viagens. Nós. Eu vou beijar cada pedaço do seu corpo. Eu vou fazer tudo que sei e mais um pouco. Você é a mulher dos meus sonhos. Não acredito, estou dentro. Dei o golpe perfeito. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Porque quando mexe, mostra todo o seu poder. Suas curvas são meu destino, meu caminho. Respire fundo, fique calma, vem comigo. A vida é louca pra quem é um bom vivant. Aproveitar o hoje sem pensar no amanhã. Quando estamos assim, tudo é fantástico. Só não se apegar pra ficar tudo mais prático. A vida é louca pra quem é um bom vivant. Aproveitar o hoje sem pensar no amanhã. Quando estamos assim, tudo é fantástico. Só não se apegar pra ficar tudo mais prático. Se quiser mais, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. Só não se apegar, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. E se quiser mais, me chama que eu vou. Só não se apegar. Me chama que eu vou, só não se apega. Me chama que eu vou. É nóis. Pega, mas não se apegue, hein.